Como 896, solo 50, livre direita, táxi mais frequência via Alfa Juliette, portão número 5. Livre direita, Alfa Juliette, portão 5, gol no 896. Salvador, boa noite, eu sou 6520. 3520, pronto para a cópia Aracaju? Pronto. Autorizado Aracaju, nível 190, saída Puca, Jama, Aracaju. Decola da 10, curva à esquerda, controle 120, decimal 8, aciona 5172, coteja. Autorizado então Aracaju, no nível 190, Puca, Jama, Aracaju, saída decolando da 10. Com curva esquerda, 5172, voltando fone, 208, controle 6, 2. Cotejamento correto, chama para pushback, acionamento.